Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que até 2020 a depressão será considerada como a doença mais incapacitante, de acordo com a OMS? Em 2016, no Brasil, mais de 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho por depressão. Hoje, o país é considerado campeão de casos na América Latina, com 5,8% da população com depressão. Esses dados apontam para a necessidade de dar uma atenção especial para esse problema, trabalhando nas causas diretamente, que englobam setores públicos e privados. O pouco controle sobre o ritmo de trabalho associado a cobranças agressivas, ambientes competitivos e falta de recompensas adequadas ao nível de dedicação trazem, além de insatisfação, grande angústia e ansiedade para o dia a dia do trabalhador, afetando o seu desempenho profissional, as relações sociais e a saúde física e mental. Além da depressão, os transtornos de ansiedade e esgotamento emocional, também conhecido por síndrome de burnout, aparecem como os distúrbios mentais mais comuns entre os trabalhadores. São desencadeados muitas vezes pelo estresse exigido pela própria profissão. Os casos mais frequentes envolvem bombeiros, militares, policiais, jornalistas, altos executivos, médicos, economistas e professores. A depressão é uma doença multifatorial e apresenta os seguintes sintomas: falta de motivação, energia e prazer em realizar atividades diárias, além da tristeza profunda. Para fechar, a relevância desse tema se torna ainda maior com sua possível consequência, o suicídio. Embora haja casos de suicídio sem diagnóstico prévio da depressão, há estudos científicos que apontam para o suicídio como o ato decorrente da depressão maior. Podemos fazer a seguinte associação: considerando o sofrimento silencioso da pessoa que se suicidou e que a depressão também pode não ser percebida, é possível afirmar que suicidas passaram pela depressão sem que tomássemos conhecimento. Sabemos que pessoas depressivas tendem a pensar mais negativamente e apresentando visões majoritariamente pessimistas a respeito de grande parte das ocorrências. Acrescido a isso, temos um nível alto de desesperança na vida como um todo. Então, que isso sirva de alerta a quem está ao redor, visto que essa visão negativa é a respeito dele mesmo, do outro e do mundo, o que faz com que não se anime a buscar ajuda. Considerando que é uma tendência encontrarmos pessoas que não se sentem bem ao lado daqueles que vivem reclamando, minha orientação aqui é de arregalar os olhos para esses amigos que porventura apresentem essa maneira de pensar. Permaneça junto, insista para que busque ajuda e, se possível, leve ajuda até ele. Não desista. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.